andrecedesmoral.com.br. Isso é a nossa Bahia! Respeita esse repertório! Sim! Vem, Luiz! Vem, Luiz Caldas! Mas eu pedi um beijo a ela, ela me deu um tapa. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Mas eu comprei uma variante e a nega vendeu.